4462, ULS. Boa tarde, quanto à aproximação, número 3, o azul, aguardando que está livre, hein? Esse, o azul, 4462. Sol 28, direito ao livrar, 121 é Sol 9 Sol, bem-vindo. Muito obrigado, direito 1219 ao livrar, 1319. Artigo 491 da TRIP, pista livre, todo autorizado, no 50 graus com 10 faixas. Alfa reportando antes do acesso, eu não sei mais. Sol Salvador, azul 4065, na frente da Papá, na posição 8. 14065 para Campinas, 360 está pronto para copiar? Afirmo. Que aguarde um minuto só para copiar, o 4065. Para o táxi 35241, 52 a bordo, 350, confirma. Taxi via Pátio, Inter e Alfa, Pontera, Torre 18, meia, ajustado no 0, no 5, bom voo. Via Pátio, Inter e Alfa, 8, 4, 1, 0, 6, 5. Está autorizado Campinas, nível 3, 6, 0, via Pátio, 1, 6, decola da 1, 0, a curva é à direita, saída da Euleda Bridge. O controle opera em 1, 9, decimal 8, aciona 5, 1, 0, 4, cortejo. Autorizado Campinas, nível 360, pela Uppers do 16. Decola da 10, com curva direita, saída da EL, depois Leda e Bridge. Controle 119, decimal 8, aciona 5104, azul 4065. Correto, quando pronto, toma em posicionamento no 08. Vai chamar. Gono 311, meieira da passagem ATR da Trivi, após prossegue Juliette para o 07. Para 07. Solo Recife, correção, Salvador, voo 649. 649, Ilhéus, 240, aguardo para copiar. Tá, fez tudo agora. Gono 649 está autorizado, ele é os 240 via Golfo 677, decola da 10, a curva é à direita, saída da Euleda, após direto Ilhéus. Controle o aparelho 119 decimal 8, aciona 5076, cortejo. Gol 1649, autorizado nível 240 Ilhéus, via Golfo 677, decolando a 10, curva à direita da Euleda, depois Ilhéus. 198 controle e o código 076. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 02. Chamará posicionamento, agora 649. Solo Salvador, o azul 4065, está na posição 8 para puxa acionar. Ok, então. O azul está remetendo? Após o azul, só pode alinhar e manter o 35241. Desculpa. Azul 34241. Controle aí pro azul? Primativo azul, G98 controle. 98. Romeu Papatango, tem livre táxi com número 2, reporte para ingresso para Oscar, Romeu Papatango. 627. Abraço. 62. Pode entrar na carro verso, senhor? 2000 pés, aguarda autorização. Matias, tá mantendo então 2000, aguardando o azul 4462. É, 4462, lista para 1500 pés e ingresso na perna do vento, torre 1 no 862. 1500 para o vento, 1186, azul 4462. 3192, reduza para 1970, nós. Reduzindo, 3192. Reduza para 2009. Reduzindo 2009, boa noite, 87. É, Salvador Azul 4462. Me escuta. Agressão na perna do vento. Presente, dá presente, intercept final, base curtíssima, Azul aguardando. Reporte na girando base, com base tem baixar trabalho. É, se informará na base, baixar trabalho, Azul 4462. Trip 5627, Aracaju 190, copia? Afirmo. Autorizado, Aracaju 190, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Pulca transição, Aru é a saída, o controle opera em 19, decimal 8, acana 5132, cotejo. Ok, autorizado, Aracaju, nível 190, via Golf 677, decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, saída a Pulca. Transição Aru, controle 198, transponder 5132, trip 5627. Trip 5241. 5241, suba 200, saída Arbor. 200 na Arbor. Dan 3192, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 1863192. Vamos ao Embraer Azul, criando o sinal para ataque dentro de instantes e após mesmo iremos autorizar. Tente, guardando, tem aproximado. Zero. Cedão no 60, gol 987. 807, lista para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, reposto habilitado. Tente, descendo para 2000, reportará estabilizado, gol 987. 118, a 4 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Copiado, taxia via Pátio, Índia e Alfa, e no ponto 0 chama Torre, no 186, ajustado no 0 no 5, bom voo. Ajustado no 0 no 5, via Índia e Alfa, no ponto para Torre 25, via Pátio 0 no 8,62. 1 no 0, azul 4462. Mantenha a posição na primeira alfa. Azul 4462, som 37, ao livrar à direita, 121, decimal 9, solo, bem-vindo. 219 pro solo, azul 4462, né? Chega a 10 pra colher na sombra. Boa, o azul 4462, do Brasil. 92, pista livre, foi autorizado, 160 graus, quanto nós. Livre, pouso na 10, 3192. Puxo no 0, mas... Feitinho, feitinho, 10, 10, 10, 10. Um minuto, 627 Gels, 240, só um minuto. azul 4462 irá aguardando da Juliette. Posso ir aguardando da Juliette do 4492? Ou Sinair 6327, Léo 240, copia? Copia, 6327. Autorizado, Léo 240 via Golf 677, decola da 10, curva à direita. Saída da Euleda, após, prossegue direto, Léo. O controle opera em 199, decimal 8, aciona 51197, cotejo. Reporte em Siena, já está autorizado, vem geral. Retorno 50 graus, para 10 mais. Curva à direita, da Euleda. Após direto ideal, controle 119.8 e o transponder 5.1.7. Correto, quando pronto, só me puxa o estacionamento no 01. Tá parado. Céu put? A primeira moça está em estacionamento nesse momento, não é? Tá do lado. Ok, sim. Salvador, bom dia, boa tarde, essa 3. Autorização, Salvador Barulho, 3.7. Autorizado 340, copia? Copia, 340. 3155 está autorizado Guarulhos 340 via Upper Zulu 44. Decola 10, curva à direita, saída da Euleda Eudes. Controle opera em 199 decimal 3, confirmando 199 decimal 8. Aciona 5126, cotejo. Mandei por espera, tráfego já passou externa, 4016. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 07. 1807, teve o tráfego, chega o trem, o vento não é 0 graus, continue, pista no zero livre, tem pouso autorizado. Teve pouso, baixou, travou, boa noite, 07. Tem seguido o azul? Afirmativo, prossegue na Alfa, irá aguardar após o azul, antes da Juliette. Gente, aguardando antes da Juliette, 3192. O azul 4462, apenas para informação, está aguardando a liberação do setor do Boni da Gol, Pintura Varig, e após o mesmo iniciar o táxi, o senhor irá prosseguir via Juliette até o 03. Aguarde, Romeu Patão. Alfa, decolado os quadros, controle 198, trancheio e bom voo. Controle 19.8, Romeu Alfa. 2015, Jacaré, estabilidade, 2231. Direita para o 220, limitado pelo localizador. Direita do localizador, 720. Taxi, eu vou 1649, estamos com 97 a bordo, 97, para medir 2h20, acelerando o Aracaju. Copiado, via Engenho Alfa, ponto espera, torre 18, meia, estado no 05. 125, ponto espera, 26, boa tarde. Juliette para o 04. Juliette para o 04, 3190. Falou, boa tarde, boa noite, tá bom. 7, ligou? 807, boa tarde, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, boa noite, 07. da Cancela Lento, na nota 12. Autorizado, Samitaxi, posicionar 6321. 21. Copiário, está autorizado o voo local para sobrevoo no corredor a pé. Decola da 17 com curva direita, 1.000 pés. Controle opera em 1.99.8. Ajusta no PNH 10.15 agora. Aciona 0151 no transponder. O Alfa Vitor Juliette Cotejo. Para cruzar o campo, reponte cruzando, Romeu Patango, decolada agora as 4.5. Romeu Patango, autorizado a cruzar o campo, reporte ao cruzar o campo. Vigilância, azul 4065. 5241, voe direto Monte Claro. Fase 3 autorizado, comitaco. Posto estabilizado. General Gabriel na terra, para a estabilidade direta, para a BR 719. 2231, estabilizado, baixando o trabalho. M Torre 1 no 8, decimal meia dúzia, 2231. No passo 4, estado no 015. Voo no 807 irá aguardando sua Juliette para prosseguir para 10. Aguardando a sua Juliette, voo no 807. Professor, sou de Santos Pérez, de Pereira. Gente, trip, me chame para o táxi. Valeu, obrigado. Olá, chame táxi, João Filho Juliette. Romeu Patango cruzou agora o campo, reporte ingressando no corredor forte, como em Pro Nordeste, Romeu Patango. Afirma, Romeu Patango cruzou o campo, controle 1.9.80, Romeu Patango. Negativo, mantendo a minha escuta ainda, aguarde para a transferência, como em Pro do corredor forte, aguardando a transferência, Romeu Patango. Romeu Patango na escuta, aguardando a transferência. Passa externo bastante travado, 2.2.3.1. Vento número 0 graus, 8 nós, foi autorizado, o passarelo 2.2.3.1. 2231, autorizado, passei a trabalho. Romeu Patango, controle 1.9.8, bom voo. Romeu Patango, controle 1.9.8, obrigado. Romeu Patango, decolado da 1.9.7 na sua escuta. Romeu Patango, mantém o corredor forte, reporta a vitória. Romeu Patango, mantém o corredor forte. Após o Airbus da Avianca, prossegue via Juliette até o portão 10. Posso usar a passagem da Avianca, está livre para o 10. Boa noite, Avianca. Para o táxi, o trip 5627. Eu sigo com os dados, trip. Com 61 a bordo, autonomia 4 horas e 10, alterna Salvador. Piado, nós temos um Airbus da Avianca taxiando, após o Boeing da Gol vai prosseguir na Juliette para o portão 10 e só então após o Gol o senhor prossegue via Pátio 1 em J Alfa atentando ao ponto de espera da 190, quando chamará a torre em 118, decimal 6. O ajuste 10, 15. Gente, ajuste 10, 15, tá visual aí com o Airbus da Avianca, o 5627. Afirmativa, após o Avianca, o Gol vai prosseguir e então o seu processo. Gente, então vai aguardar o Boeing da Gol, 5627. 231 no solo 49, liberando, chame 121 nesse modo do solo, bem-vindo. Obrigado, 219 na plataforma. Aeroplata do grupo 76, o número 1076, troca identification, descend to 4000 feet, unit 1015 from Ferrari. Diga. Vamos lá com o colô de grupo do Lucia, seu lado pro de Costa Azul, vai com 3 a bordo, mantendo 500 pés, código alocado é o 015, muito abraço. Meu Oscar Bravo, reporte final para Porto. Bravo. Identifique, lista 050. Pegada Mari. Salvador, está com o Salvador. Irá tentar o ATR da Trip, após prossegue Juliette, até o área remota 114. Salvador, já checou isso, o 5019, boa tarde. Boa tarde, pouso autorizado, vem Antônio 5019, continua, está livre. Livre, pouso autorizado, pistão 0, 5019. Na porta da web, na curtíssima linha tem. Alfa, me reportando para o Juliette. Alfa, Juliette, Federal. Colégio autorizada, 190 grosso, continua. 5627, foi a rolagem do Avianca, me mantém. TERN 1-3-3-2-5 3-5-1-3-3, 25 azul, 465. Porque ele é de plano que é 17, Júlio. Vai embora, ali, mano. Alfabeto Juliette, repórter Nelly, ponto 97, Alfabeto Juliette. 25729, ingresso Juliette para o 02. Ok, na Juliette para o 02, até do Arnaldo. 2-1, decolado tipo 4, controle 199, desse sistema 8, transfere, bom voo. 198, boa. Salvador, o Chanear 6321. 321, Tubal 320, saída Arbor. 320, Arbor. 320. Decolagem autorizado no 7, Alfa de Juliette, o vento 1, 4-0 grosso com 10 nós. C5627 decolado agora às 5:30, controle 1, 9, décima 8, bom voo. 9-8, obrigado. Defesa livre, bravo. Pátio Índia e Alfa, onde espera uma torre no 8 decimal 6, ajustado no 0-1-5, bom voo, 3-1-5-5. Prezado, Pátio Índia, chama no ponto de espera, 3-6, tá, 3-1-5. Alterne 1-3-3-2. Índia, chamada 5-1-6-4-9. Romeu Bravo Oscar, reduza para 22, correção, 200 nós. This 2050 unit 1015, via the left approach, report established for localized course. Okay, this is actually dark speed, I'll take it at 1015, and the repeat for the other is 6-3-0-1-0. 075, reduza para 2009. 2009, vamos lá, tá aqui. Deixa eu ganhar minha 304, certeza que eu não preciso fazer nação conforme petrolina. Juliette, detalhado da 17. Boa tarde, Alfa Vida Juliette. Vai se afastar até que posição?